para Salvador, voo no 994, puxa, tem estacionamento, posição 5. Autorizado para inspeccionar, no 994, chama táxi. Autorizado, chama táxi. 4. 994, BOB 164, Fernando, Salvador, 2 horas e 15 minutos de autonomia. Quase taxi ainda no ponto de espera, chame 1895. Pode confirmar? Frequência 1-9-2-9-5 no ponto de espera, táxi via Índia. Táxi via Índia, no ponto de espera 1895, bom no 994. Bom dia, gol 1994, Gol 1994, NH1904, pesada linha e decolar pista 10, vento 90 graus, 8 nós, bom voo. Decolagem autorizada, pista 10, ajuste 1014, gol 1994, freado 1014. Salvador, boa noite, gol 1994. Boa noite, gol 1994, suba e mantenha 350, você da PUCA. Na saída PUCA, nível 350, gol 1994. 994, chama agora Recife, em 12545, alterna 12685. 12545, 12685, voo 994, boa noite.